Segura! Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Bora viajar com o Pretinho! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Pop Saudade. Não vou mudar. Pop! Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não... Essa música foi batizada aqui no Pop Saudade como o hino dos covardes da saudade. Tarde, vamos lá! Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me... Deixa eu abraçar nosso casal viajante, sempre curtindo com a gente. Carlinha de Lene pra viajar. É o parceiro Kini da Popline. Ele, seu grande amor, de curtindo aqui, vigia. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela hospitalidade, hein, meu irmão. Era um sul, tava só o filé. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Manelzinho Beckman, aqui de Vigia, viajando com a gente, um abraço! Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, não vou mudar. Bora dançar, Vigia! Longe de você, sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Pop Saudade. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho. Deixa eu abraçar minha amiga Dani Cabral, hoje representando a Popete do Pop Saudade. Onde tem Pop Saudade, sempre tem uma Popete juntos. Segura! Eu sei que você me ama. Minhas fanáticas, meus fanáticos, agora do Pop Saudade, meu irmão. Você me ama. E é pop! Eu sei que você me ama. Vamos lá, família! Eu sei que você me ama. Logo mais tem Pop Saudade no Kalamazoo. Da cervejada da família Pop. Cerveja R$1 a festa toda. Ingresso R$9,99. Pra você curtir o Pop Saudade. Vamos lá! Longe de você sou triste. Pra mim nada existe. É grande. Mais uma com a marca da Vra. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Deixa eu abraçar a amiga Thaís, o Tininho, o Jorginho. E também a Suelen, curtindo o Pop Saudade, só de boa. Um abraço! Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Então só vai, meu pop! Vigia de Nazaré. Meu compadre Alexandre do Whisky. Ele é Thaís, seu grande amor. Pra viajar, vigia. Vai. Oi. Bilhete perfumado. Dani Cabral, ela gosta do Pop Saudade 3D. E pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete. abraçar meu amigo Charles, que tá por aqui com a gente, ele é a primeira dama, pra viajar aqui no Pau Saudade. Fala, Charles! E é o Pop MG de Nazaré! Empresária Fabiola Star, a mulher do VRA. Comitiva Mega Shop, aí da carroça, meu parceiro Jorginho, a Suelen. Tininho e a Thaís tá viajando. Wilson Marinho. Pra que mais amar? E a família, bora bailar. E aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Gelo Pop! E o Pretinho chegando! Oh, oh, oh. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? O Pretinho. Coisa de louco e acostumar assim. Dalton. Pois esse amor brincou comigo. Meu parceiro Michel, a Carmen, tá por ali com a gente viajando só de boa. Coisa de louco. Wilson Marinho, alô. Você não sai da minha cabeça. Aqui. Pop. Pop. Coisa de louco. Pop saudade. Como você fez a minha cabeça. Andando na rua. Olha o meu casal raiz, só no talento. Toda essa gente parece você. Desgraçado. No fliperão. A minha mãe deixa. Na lanchonete. Todo lazer me lembra você. Coisa de louco. Você não sai da minha. Meu parceiro César de Bragança, hoje curtindo o Pop Saudade aqui na Vigia. Um abraço, César! Valeu! Como você fez a minha cabeça? Bora, meu compadre! Essa gente parece você. Esse Pop Saudade. No fliperama. Na lanchonete. Todo lazer me lembra você. Coisa de louco. Deixa eu abraçar também meu parceiro Joséias. É o dançarino oficial da Dani Cabral. É. De louco, como você fez a minha cabeça? Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Pretinho da saudade. Que o amor é apenas mais um sentimento. Deixa eu abraçar também as damas de preto, agora do Pop Saudade. Amiga Lua, Carmen, a Anne e a Lili. É! Aproveitar os momentos que há tempos e só perigosa. Vai! Torna tudo concreto. O que se pude deixar acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Segura é pop! É Vigia de Nazaré! Oh, oh, oh. Edilene e Carlinho, só de boa, no Pop Saudade. Há momentos no tempo em que paro e penso, que não há mais tempo a perder com você, que o amor é apenas mais um sentimento. E é pop! Um abraço especial também aí, meu parceiro Brandon Antônio aqui curtindo o Pop Saudade, só de boa. Um abraço! Conhecida como a Mulher do Leitinho. Sem poder parar. Pretinho. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Bora pra cima, meu pop! Eu te amo. Ei, Cacá. Eu também te amo. Eu te quero. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, e que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Ela fala assim, Pretinho! Hoje curtindo o Papo Saudade, quem vigia. Obrigado pela presença, sinta-se à vontade. E sempre que eu não puder, as portas estão abertas, meu irmão. Um abraço do Pretinho. Sabe quando aquela mulher aparece pra mudar a vida do cara, Dani Cabral? É de chega e cantar pra ela, senhora! Assim, anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. E acabar de vez com a minha com tanta saudade. É telefone! Telefone toca, você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. E é pop! Vigia de Nazaré. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. E minha produção deixa tudo no escurinho pro pretinho que eu quero ver. Saudade, sede do Pedreira, Vigia de Nazaré. E o Pop Saudade vai comandando. E o Pretinho vai detonando por aqui. Sim, sim, sim. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. E o meu amor? O meu amor. Paulo César de Bragança, pode curtir aqui na Vigia. Um abraço! O meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela, só pra ela. Salsicha do Guamá. Curtindo com a gente, ele é Pop Saudade, tá curtindo só de boa. Fala, salsicha! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho. Só? Só pra ela, é só dela, é só dela. Som do pop! Só pra ela, só pra ela. E sede do Pedreira, é só Vigia de Nazaré. É só dela. E o Pretinho vai comandando! Bora dançar! Sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Vai dançando, bicho. vigia, vai dançando vigia, vai dançando vigia, vai dançando que o pretinho vai tocando. Segundo. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no gerente. Vamos lá, família! E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria gerente. Nem deixava dormir. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim. Só... E o Quinho ficava só no vai e vem. E vai, e vem. E vem, e vai. E vai, e vem. E vem, e vai. Vai não! Ele não vai, não. Eu só quero amar e dar um beijo. Um abraço especial, Marcelo Orlando, de São João de Pirabas. Tá curtindo com a gente, Bilu? E não te vejo. Sim. Amor e seus mistérios. E a Pop é Pop. Porque te amo. Nem que eu te quero. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero amar. Está nas noites de lua, sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Meu parceiro Baré de São João de Pirabas, tá por aqui com a gente também, curtindo, um abraço. Bora, Baré! Vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. E é o ritmo. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso brega, agora vamos dançar. Esfrega, balança e vem. Bora viajar! Moreninha, olorinha, eu vou te levar aqui. No embalo desse som, alô garçom, não deixa o copo secar. Vai dançando, vai! Eu vou roubar, e o Pop em Vigia. Eu vou roubar, meu bem, o seu coração. Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração. Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração. Sem perdão. E no teu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir paixão. Não quero a chave da cadeia, do presídio do amor. Eu não quero a liberdade, não. Meu amor, minha paixão. Meu amor, meu coração. Meu amor. girando, vai girando, meu pretinho, vai tocando no pop saudade que é assim. Não sai vigia, meu irmão. Galo cantou, é madrugada, abraço os meus filhos, beijo a minha amada e vou navegar. Segundo. Na beira do cais, a maré preamou, com a deusa apertado vou me afastando e deixo meu amor. Lá fora a saudade é de logo voltar, mas sou um pescador, tenho que pescar. E aí, ó, meu alento é apenas as ondas, o sol e o luar. O sol e o luar. O sol e o luar. As fanáticas do Pop Saudade 3D. As fanáticas do Pop Saudade 3D. O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. Quero em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos. Os covardes da saudade no Pop Saudade 3D. Os teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Bora, pera, bate! Bate, esfregue-se na roupa que eu quero te ver. Deixa pra lá, deixa pra lá. Cola o meu corpo no teu corpo, sente o meu prazer. Agora! Agora só nós dois aqui no quarto. A cama é nosso palco do espetáculo. Vai começar. Um abraço especial, toda a galera do Jorbi. Meu amor, eu quero você. O parceiro gringo, o Jeco Luiz. Não tem mais como escapar. No rádio, uma canção vai embalar o nosso. Todo comestível hoje, curtindo aqui o Pop Saudade. Aqui vigia, valeu! Abraço especial, família Cartilha. Aqui com a gente, curtindo o Pop Saudade. Aqui vigia. Banda cheiro verde, o fenômeno. Segura. Baixando Paulo César de Bragança. Tá viajando no Pop Saudade. Um abraço, maninho. puxaram no freio de mão. Pra você dançar no pop, pra você dançar e vigiar de Nazaré. Se minha vida é errada, ninguém tem nada com isso. Um abraço especial também, os caras doidos. Eu posso aí do fazer o que quer. Boca da Cobra, tá curtindo com a gente. Um abraço, meu irmão. Isso. E ninguém manda em mim. Não vai ser você. Bora dançar, vigia, vigia. Já passei na sua vida. Toda equipe Barca Shop tá por aqui com a gente do ladinho do Pop Saudade. Um abraço do Pretinho. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí. É, meu compadre. E pra ele só tenho a dizer: é fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Um abraço especial, família Sabotagem. Aqui no Pop! Valeu! Se eu quiser sair, eu saio com quem me der vontade. Vamos lá, família! Minha liberdade tá aí, tá aí. Segundo! Não devo nada a ninguém. Logo mais, Pop Saudade no Calamaju. E a cervejada da família Pop no Calamaju. Cerveja R$1, a festa toda. Ingresso R$9,99, a festa toda pra você curtir. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só tem lá. Sabe quando tu tá gostando? Aí do nada. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Quando é esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Então só vigia. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Quando é esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Casal viajante, bora pra cima, meu casal raiz. Mas você ficou com minha ex-amiga. Daqui a pouco é aniversário do Carlinho. E a gente vai encerrar o redondo dele, hein? Bora! Vá pros braços da cadela. Eu tô procurando meu. Alô, meu assistente Bilu. Chega aí, Bilu. Deixa pra namorar depois lá no Garapé. No Santa Rosa. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Te benzo e te curo. Na esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Tava bom demais pra ser verdade, como o empresário Mega Fabio Star. É bom, dura, a mulher do Vré. Na esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Toda comestiva do canto do galo. Tá viajando no pop. Vigia. Sede do Pedreira. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Bora beber. Se encontrar um bar aberto. Bebe, meu compadre. Vou beber até cair. Não vai não. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda a Dani Cabral é desgraçada. Ela ingrata daquela. Cuidado com o ledinho do Abel, hein, Bilu? Olha a Dani Cabral. Sei. que todas são iguais. Vivem passando a gente pra trás. Cala a boca, desgraçado. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Saudade, e vai tocando, vai viajando com o Pretinho. A minha vida é pensar em você. O tempo é curto pra gente. Olha quem tá na área, Bilu. A Thaís da Laje tá viajando no Pop. Minha barca chove pra viajar aqui no Pop. A brasa mais forte em nossos corações. Com o padre Alexandre e a comadre Thaís. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento o meu desejo de estar com você. Um amor assim, igual ao meu. É amor demais, é amor sem. Ele chega e fala assim: quando o pretinho chegar, vou beijar tua boca. Numa ansiedade louca, vou te fazer feliz. E fala assim, Madone Cabral. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Ele gosta do escurinho, Dani Cabral. Vou fazer de novo. Alô, minha produção! Apaga a luz, vou tirar tua calcinha. Tuas mãos me arrastam. Ela não usa calcinha, Bilu. Logo me alucinam. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Bora que hoje tá tudo no piloto automático. Ivaldo Lima. Sua primeira dama e a família Pop lá de calçados. Esse é parceiro do Pop aqui do Pretinho. Sei que não dá mais pra esconder tudo que sinto. Fiquei só afim do cachorrinho, meu irmão. Mulher, dá de presente. Quando te vejo como estrela que brilha no céu, sei que te quero como a primeira vez. Entre o homem e o mar. Onde é que foi? Foi no baile. Na saudade que eu te vi pela. E o som qual é, minha produção? Pop, saudade. E o maestro e o pretinho covarde. Obrigado a todos, meus fã-clubes, meus seguidores. Nossa família Pop Saudade que veio de Belém pra curtir em Vigia de Nazaré. Meus covardes, minhas fanáticas, a minha chupete sempre. Meu compadre Alexandre do Whisky, meu parceiro Wilson Marinho, toda a rapaziada. Meu casal, meu casal viajante também, Carlinha de Lene. Meu parceiro Josias, a todos vocês, empresária Mega Fábio Star. Todos que vieram de Belém hoje curtiu o Pop Saudade em Vigia de Nazaré. Obrigado! Pop Saudade. Naquele baile, eu tô com saudade. vigia. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser assim. Alô, Bilu, olha a dancinha, Bilu, olha a dancinha, Bilu. De um verdadeiro dilúvio, Bilu. Sente aqui, só pra olhar. Eu danço pra você. Dança pro pretinho. Dança pra você. Dança, mulher. Amor, só pra você. Dança só de baby doll. Danço pra você. Amor, só pra você. Pera, cadê você, Pera, meu filho? Pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como... Será se ele foi lá, Bilu? Vou te dançar, quero ser o seu amor. Não tem pra onde abraçar também os amigos aí do bloco Canto do Galo. Hoje nos dando prazer da visita aqui no Papo Saudade. Sinta essa vontade, todos vocês aí do bloco Canto do Galo, aqui no Papo Saudade, aqui em Vigia de Nazaré. Obrigado! O Caio Vigilho, aí do Mercado Municipal de Vigia. Tá com a gente viajando, um abraço. Wilson Marinho, morador. Michel, rapaz, esse Michel tá lindo. Olha, não mexe com as minhas, que eu não mexo com as tuas, hein? Só não mexe na minha gaveta, ladrão. Arô, pura olho. As estrelas perderam o seu brilho. Eu gosto da putaria. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. As músicas que pode tocar 10 vezes na paredagem, que a galera gosta. E já existe. Vigia de Nazaré. Você brincou com os meus sentimentos. Os caras doidos, aí da boca da cobra, da boca, aqui com a gente, curtindo, um abraço. A dança da bochecha eu quero. Vamos lá, família. Ah, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem comigo, agita. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem comigo, agita. Don't Dança Vigia de Nazaré. Vigia, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tá solteiro e vigia, dá um grito. Segura! Bora, sacudir mais um pouquinho, bora, bora! Paixando aí. Quem é do clube do Remo? Dá uma vega do Paixando aí. Quem é do Paixando? Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. E a torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. A torcida do Papão canta assim, eu quero ouvir. Uma distra branca, outra distra azul. Uma lista branca, outra lista azul. Quem é do Paixandu, dá uma vega, é do Clube do Remo. E a torcida do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, igual no Mangueirão. A torcida do Papão canta assim, eu quero ouvir. Remo. Vai! E vigia, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem tá feliz e vigia vai sair do chão, vai curtir. Isso é pop e saudade. Quem bota fé que o carnaval de vigia é o melhor carnaval do estado do Pará, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Pastor Baleado, Jesus, tá por aqui com a gente também, curtindo só de boa. Ele também tem os Javadais aí pra vender, né, Bilu? E os grudes, é! Cheiro de pneu queimado, carburador furado, coração dilacerado. Quero o meu negão do lado, cabelo penteado no meu carro. E... minha marca é Shopping! Eu vou, então venha, pois eu sei que amar a pé. Oh, me guia, quer andar de carro velho, amor. Que venha, pois eu que eu quero. Vai! Chegando também um arrastão das equipes do Pop Saudade. E vai ser a maior concentração de bloco do estado do Pará. Eu já falei com Deus que não vou te deixar. Todo mundo junto e misturado, papai. Em qualquer lugar, já fingi tudo pra não te perder. Sai do chão, vizinha! Sai do chão! Só quem vai curtir o Carnaval de Vigia 2020, joga a mãozinha pra cima aí! Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças a ponta. Obrigado, meu parceiro Quinho. Ainda para Pilar de Calçados, obrigado pelo presente também. Valeu, meu irmão, tamo junto. Acho que eu me esqueço. Obrigado, Quinho! Você é a sua primeira dama, pelo carinho, por nos receber hoje muito de braços abertos e com muito carinho na sua casa hoje, aqui em Vigia. Obrigado, meu irmão! Tamo junto! E é o Pop em Vigia! É quando o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. E o vento? É quando o tempo sacode a cabeleira, olho cego vagueia procurando por um. Música. Carlinho curtir essa aqui, ó. É se o Carlinho dançava na escola pra ganhar 5 pontos na prova. É, Carlinho? Vamos lá! Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar. Liberar meu coração desta triste. Se não dançasse quadrilha na escola, tinha que dar 5 voltas na quadra. Eu quero desfrutar o mundo de paz. É ou não é, Ginaldo? Dançar agarradinho, coladinho. Tô te falando. Você, oh, oh, quero coisar com meu amor. Oh, oh, quero beijar o meu amor. Vai, Fabinho, arrasa, desgraçado! Olha que eu gosto da putaria. Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar o amor que eu tanto espero e vivo a procurar. Liberar meu coração desta triste solidão. Quem quiser sair comigo é só me dar a mão. Eu quero desfrutar o mundo de prazer. Ei, Bilu! Coladinho, oh, meu amor! Sim. Oh, oh, oh. Quero nhanhar com meu amor. Oh, oh, oh. Quero beijar o meu amor. Só tem gente que brilha na minha quadrilha. Na minha quadrilha, só tem gente que brilha. Só tem gente que brilha na... Bora, meu compadre, bora, meu compadre. Simbora, moça. Só pra tirar o álcool. Na pisada, só na sanfonada, só na zabumbada. Quem tá feliz e vigia. Só quem tá feliz, quem tá gostando do Pop Saudade, vigia. Joga a mãozinha pra cima pro Pretinho que eu quero ver. Quem tá afim de curtir até o som raiar, joga a mãozinha pra cima aqui, vigia! Isso tudo! E é Pop Saudade 3D! E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Quem é que tá solteiro? Quem tá afim de beijar na boca, vigia de Nazaré? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, e bate na palma da mão. É Bilu! Quem tem vizinho fofoqueiro, dá um grito aí! Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito! Quem tá feliz e vigia, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai! Quem é do Paysandu? Quem é do Clube do Remo? Quem é flamenguista e vigia de Nazaré? Joga a mãozinha pra cima pro Pretinho! Isso tudo é Pop Saudade 3D! Segura, segura, segura. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira. Terminamos aqui, tem a boate escaleira, né, Bilu? Onde todo mundo se mata. Ver o peso no meio do pitiu. No meio! No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. No meio do pitiu. E eu! Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobre. Chega de chover, Bilu, a noite toda. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó. E mega! No meio tá pitiu, no meio do pitiu. A mega que é pitiu, no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu. No meio tá pitiu, no meio do pitiu. Dança vigia. Na ilha Tupinambarana, todo mundo reunido. Pelos lados de Marapani, Bilu. Pelos lados de Marudá. Será que é o caprichoso ou se é o garantido? Será que é o caprichoso? Dança vigia de Nazaré. Na ilha Tupinambarana, todo mundo reunido. Parintins está enfeitada, vai receber o mais querido. Será que é o caprichoso? E é pop! É um luxo, riqueza e beleza, pra dançar no boi do mar. amigos, caboclas bonitas fazem a festa do lugar. De repente a moçada se agita, alegria com mais emoção. Caprichoso e garantido, bate forte no coração. Garantido e caprichoso, alegria da multidão. Na ilha Tupinambarana, todo mundo reunido. Parintins está enfeitada, vai receber o mais querido. Será que é o caprichoso ou se é o garantido? Será que é o caprichoso ou se é o garantido? Quem é do garantido, levante o braço. É! Quem é do caprichoso, levante o braço. É! Só quem acredita em Deus e vigia, joga a mãozinha pra cima aí. Siri na maré, pra lavar, viu, Mega? Na maré, bem lavadinho. Pra lavar o Siri na maré, pra lavar o Siri. Botei a cana no fogo e a cana na. Pequinho, lava essa cana. Siri na maré, pra lavar o Siri na maré, pra lavar o Siri na maré, pra lavar o Siri. Que navio é esse que chegou agora? É Paraguaçu que já vai embora. Que navio é esse que chegou agora? Deixa pra lavar depois. Calma, gente, calma, calma. Pelo amor de Zazá. Olha o caboclo enrabador. Te beijo e te cura, meu compadre. Mas deixa esse caboclo enrabador pra lá, Bilu. Fica me pedindo pra voltar. Ah, Bilu, se ele não quer voltar, deixa ele pra lá, esse desgraçado. Bora dançar, vigia de Nazaré! Simplesmente romântico. quem cai uma vez e vai trair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá, vou fazer um mistão pra ti. Mas você vem e vai, eu querendo. Mas eu gosto do meu parceiro. Se eu chamar o Bilu, ei Bilu, um Biluzinho. E eu fico nu, fico nu, mar caindo. Cê fica Milu, Milu, me iludindo. A Dona Cabral que chama o Bilu. E eu fico nu, fico nu, mar caindo. Quer dar o leitinho do Avel pro Bilu. Alanzinho, simplesmente romântico. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo a... Ei, Bilu! Cê fica Milu, Milu, me iludindo. Mas veja só que mesmo assim estou apaixonada por você. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor. Ei, Cacá! Que é grande sim. Só uma besteirinha. Que é tudo enfim que existe em mim. Vigia. Estou apaixonada. Estou apaixonada por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê. Tudo que eu faço, penso em você. Eu estou apaixonada. Fico esperando um minutinho. Pra quê, mulher? Mesmo que seja só pra pegar o pretinho. Rapidamente, depressa dizer que eu estou apaixonada. Geração eletrizante. Bora dançando e vigia. Você vai recordando com o Bretinho. Vai fazendo você viajar, gente. Segura. O Pop no Calamaju e a cervejada da família Pop. Cerveja R$1 a festa toda, Bilu. O ingresso R$9,99. Eita coisa boa! Soube que buscava mais de mim. Por muito tempo me esperou. Então cheguei. Soube que me amava. Entendeu, filha? Pois é, Calamaju. E já não podia resistir. E com um beijo, com amor, te entreguei meu coração, me apaixonei. Bora, meu casal raiz. meu casal viajante. Daqui a pouco aniversário do Carlinho Bilu. Vamos encerrar. E vai dançando com o Pretinho, vai tocando aqui no Pop assim. Vamos lá. Pra gente matar a saudade, pra você viajar e vigia de Nazaré. Segue do Pedreira, um Pop Saudade chegando junto e fazendo você viajar. Ai, meu coração. Meu coração tá machucado por esse amor, por ter me enganado. E eu me entreguei pra essa mulher. Agora quero que me diga o que está faltando. Te entreguei a minha vida. É mulher, e você só me fez sofrer. Toca! Jota, toca, por favor. Minha barca chove! Do ladinho do Pop Saudade. Hoje curtindo com a gente, obrigado. Tamo junto! A minha vida tem valor. Aqui. Jota, toca, por favor. Cometiva da Carroça da Saudade. Pra viajar aqui, vestia de Nazaré. Obrigado! Valeu! Luizinho, é o show. Um abraço pra você, viu? Me falou. Jota, você faz sentido a estar aqui com Pop! Pop! Pop! De você, Jota, querido. Jota, você faz sentido a estar aqui comigo. Você sabe que eu preciso de você, Jota, querido. Tá gravando? Tá gravando? Assis Produções, CDs ao vivo.